sobre as bênçãos de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre e o amparo de Maria de Nazaré, que estamos assim iniciando a nossa tarde de hoje, passando a palavra à nossa querida Dalva Silva Souza. Muito boa tarde a todos. Uma alegria muito grande participar deste evento. Eu agradeço a equipe organizadora da jornada, na pessoa aqui da nossa amiga Conceição, pelo convite honroso para encerrar esse tempo de estudos doutrinários tão importante para a nossa busca desse conhecimento que liberta. E não poderia ser mais feliz o tema escolhido. Então, que desafio grande encerrar uma jornada que trabalhou com tema geral, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nessa frase de Jesus, que foi registrada por João, no capítulo 8, versículos 31 e 32, nós encontramos duas questões que são discutidas até hoje. Uma é a questão da verdade, é um tema filosófico bastante controverso, e outra é a questão da liberdade. A liberdade é uma grande busca do ser humano. Quando nós pensamos na felicidade que nós desejamos, nós incluímos aí o amor e a liberdade, porque sem amor e sem liberdade não é possível ser feliz. Então, a liberdade é uma grande busca, é um anseio, e por conta dela, muitos já mataram, muitos já morreram. Então, o tema é desafiador, e pelo programa que vocês receberam e puderam participar ao longo da semana dessas discussões, o tema foi proposto na tentativa de olhar a atualidade e os desafios da atualidade para o entendimento dessa proposição. Como hoje é um encerramento, cabe o desafio de fechar tudo isso numa reflexão que nos dê motivação para prosseguir nessa busca desse conhecimento que nos libertará. Bom, então, iniciando, nós tivemos a oportunidade, alguns anos atrás, de trabalhar com esse tema, preparando um encontro de jovens. Lá no Espírito Santo, realizamos anualmente o encontro das mocidades espíritas, no período do carnaval, e um desses encontros teve como tema o capítulo 10 de O Livro dos Espíritos, que trata da lei de liberdade. E exatamente também com esse propósito de olhar os conhecimentos a respeito do assunto no foco da atualidade e das questões que agitam a sociedade humana. E nessa época, as discussões produzidas pelo estudo e pelas reflexões foram tantas que acabaram gerando uma publicação que a Federação do Estado fez, Os Caminhos da Liberdade. É uma publicação que traz as reflexões sobre as pesquisas e estudos feitos na organização desse encontro de mocidade. E o que nós vamos fazer aqui é uma síntese dessas buscas, dessas proposições, dentro de uma organização das ideias que possa permitir a vocês acompanhar de alguma forma o quanto esse tema abre leques à nossa frente e é um tema inesgotável. Quando nós propomos lá o encontro de mocidades, trabalhamos isso e foi muito rico, mas ficou fechado num tempo. Mas, de repente, quando todas essas reflexões passaram para um livro, isso vence a barreira do tempo e do espaço, porque o livro pode ir a toda parte. Hoje está chegando aqui e vai permitir também que aquele que se sinta motivado pela abordagem busque nele outros subsídios para ampliar suas reflexões. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. É fala de Jesus, dentro de um contexto interessante que vale a pena recuperar. O momento era um momento de divulgação da Boa Nova que Jesus fazia no templo, e Jesus já atraía multidões. As pessoas já buscavam Jesus por todas aqueles prodígios, todas aquelas questões que suscitaram na época uma simpatia muito grande de muitas pessoas em relação a ele. E, naturalmente, dentro do âmbito do templo, estavam ali os doutores da lei, estavam ali os fariseus e os demais que frequentavam esse ambiente. E surgiu um debate entre Jesus e aqueles que não acompanhavam com muita simpatia a fala do mestre. E nós sabemos que o povo judeu é um povo que tem uma cultura muito enraizada e tem um grande apreço por essa cultura, por esse código de crença. E isso era muito estruturado, ainda mais naquela época. Ainda continua sendo algo muito forte na realidade desse povo naquela época. Então, nós podemos imaginar o quanto era enraizada nas pessoas aquela ideia, aquela crença. Então, eles entendiam, aqueles que não aceitavam bem Jesus, que o mestre contrariava as tradições culturais. E, de fato, em muitos momentos, nós vamos surpreender Jesus corrigindo posicionamentos. Ele dizia com certa frequência: ouvistes que foi dito aos antigos isto, eu, porém, vos digo aquilo. Então, ele estava corrigindo posições, corrigindo interpretações, entendimentos. E, naquele momento, no templo, surgiu um debate entre ele e os fariseus a propósito dessas diferenças na forma de olhar a vida, olhar o mundo. A cultura judaica partiu da perspectiva da crença no Deus único. Nesse ponto, o povo revelava um passo à frente dos povos da época, que eram politeístas. Jesus escolheu esse povo porque oferecia esse alicerce importante na continuidade do desenvolvimento do pensamento espiritualista. E, a partir desta etapa, desse patamar comum, Jesus construía uma nova perspectiva de análise das coisas, de visão de mundo, de visão do homem. Ele trazia essa nova perspectiva. Então, o embate foi tão forte que, no final das contas, os fariseus tomaram pedras para apedrejar Jesus. Foi um episódio forte. E tudo começa também no capítulo 8, com aquele episódio da mulher adúltera que tinha sido trazida para ser julgada. Na verdade, todos já tinham condenado. Só queria o pretexto para executar a pena. E Jesus consegue desarmar essas pessoas. Então, na sequência, segue-se essa polêmica com os fariseus. E olhando a multidão em volta, Jesus percebia aqueles que estavam favoráveis à sua posição e aqueles que permaneciam alinhados à tradição cultural do povo judeu. E para esses que acolhiam a sua fala, Jesus diz a frase completa assim: se permanecerdes nas minhas palavras, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, essa é a frase completa que Jesus disse e que deu o propósito para esse encontro. E vejam como é interessante que agora também nós vivemos um momento que, de alguma maneira, replica aquela etapa, porque nós sabemos que o cristianismo, a partir do retorno de Jesus ao mundo espiritual, ele não seguiu naquela pureza que Jesus trouxera. Houve dois momentos de mescla muito fortes. Um primeiro momento de sincretismo foi com a própria doutrina judaica. Então, o sincretismo judaico-cristão no primeiro momento pela pregação dos doutores da lei, sobretudo Paulo de Tarso, que se converteu ao cristianismo e foi o grande responsável pela difusão do cristianismo fora dos limites daquele povo. Então, Saulo era um doutor da lei. Então, na visão de Saulo, o cristianismo já assumiu uma nova vertente. E depois, lá pelo século III, com a oficialização do cristianismo como religião do Império Romano, há uma mistura entre o que se propunha nessa visão nova e a própria cultura politeísta. Então, importaram-se vários elementos, como as imagens, os cultos, as procissões e tudo aquilo que fazia parte do mundo antigo. O que chegou nos tempos modernos, chegou essa mistura, não o cristianismo de Jesus. Daí a importância da vinda do Consolador. Jesus prometera que enviaria e, de fato, enviou o Consolador à porta ao mundo em 1857, pelo trabalho extraordinário de Allan Kardec, e traz uma releitura do cristianismo, recuperando as falas de Jesus no seu sentido mais apropriado à visão de mundo que Jesus tentou implantar e que não prevaleceu. Não estamos fazendo críticas às religiões outras. Estamos constatando um fato histórico, porque Jesus foi chamado Príncipe da Paz. Jesus sintetizou toda a sua doutrina no mandamento maior de amor a Deus e amor ao próximo. No entanto, as vertentes que assumiram esse compromisso de interpretar esta mensagem fizeram guerras, estabeleceram tribunais de intolerância e torturas. Essa é a verdade histórica que cabe olhar para que, de futuro, não venhamos a repetir os mesmos erros, porque essas questões são questões humanas. O homem tem a sua própria maneira de elaborar o conhecimento. Então, uma informação nova chega e se acomoda aos conhecimentos que o indivíduo já possui. É assim que a gente funciona. E funciona individualmente e funciona coletivamente também. Então, nós vamos ver que o Consolador, que é o Espírito de Verdade, prometido por Jesus, traz de volta chaves interpretativas importantes para o entendimento da mensagem de Jesus, como ela tem que ser reelaborada, ou aprendida, ou assimilada. E aí nós estamos vivendo tempos semelhantes. Por quê? Porque dentro do discurso que o Espiritismo apresenta, existem visões novas para a humanidade. Embora sejam retomadas daquilo que Jesus ensinou, o fato é que o ensino de Jesus ainda não foi assimilado. Então, aqueles que prezam as tradições culturais ainda estão estruturados na defesa de algo que eles sentem como muito importante e vão se confrontar com essa fala nova, com essa nova perspectiva que a doutrina espírita abre para todos nós. É um embate semelhante. A nossa formação, ela se dá num processo de imersão cultural. A gente mergulha numa cultura que já está dada. E isso é tão forte que não vemos em nós mesmos estas marcas. E não temos uma perspectiva de análise crítica disso. Então, felizmente, já vivemos tempos menos densos, porque naquele tempo, quando Jesus se confronta com aqueles homens, no final da conversa, eles pegam pedras e querem apedrejar Jesus. Hoje em dia, a gente discute, conversa, e a coisa já não caminha de uma forma tão agressiva. Menos mal para nós, mas o embate é o mesmo. São estruturas culturais enraizadas que se confrontam com uma mensagem que é nova, que liberta. Bom, então, o que, que fizemos? Nós primeiro perguntamos assim, se essa proposição de liberdade é alguma coisa que é um anseio tão grande do ser humano, uma busca tão grande, por que será que o homem não consegue se libertar, não consegue alcançar essa libertação? Será que isso é algo inviável? Será que é vão, é um sonho vão, impossível? E o capítulo 10 de O Livro dos Espíritos nos permite alcançar respostas que nos colocam numa pista da continuidade do estudo. Porque os Espíritos dizem assim, sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, o homem é dotado de livre-arbítrio, é criado já com essa marca, com esse aspecto. A liberdade, então, já é algo pertinente à própria criação do espírito. Mas, então, por que é tão difícil na prática do cotidiano esse exercício da liberdade? E daí a percepção de que a cultura em que estamos imersos, ela tem fatores contrários ao exercício dessa liberdade. E nós procuramos analisar esses fatores e tentar entender esses mecanismos, até porque o próprio conhecimento de como funciona essa imersão cultural e essa assimilação dessas estruturas pode nos permitir um trabalho libertador para nós mesmos, para entender como trabalhamos a nossa própria libertação dessas amarras. E vocês vão achar uma coisa impressionante. Nós buscamos falas de pensadores, pedagogos, psicólogos, filósofos, antropólogos, ao longo da história, a respeito dessa questão da liberdade. Uma dessas falas, a gente só vai trazer três contribuições aqui, que não teríamos tempo para explorar esse manancial, mas três a gente gostaria de trazer a vocês. Uma delas nasceu lá no Oriente. É um pensador da cultura indiana chamado Aurobindo Ghosh. Ele ficou conhecido pelo nome de Sri Aurobindo. É um pensador, deixou vários livros escritos. E ele diz assim, todo mundo anseia pela liberdade, mas cada criatura adora os seus próprios grilhões. É um paradoxo. Você quer liberdade, mas você se apega aos seus grilhões, às suas cadeias, às suas amarras. E de uma forma assim, interessante, nós fomos encontrar num pensador do Ocidente, um outro contexto cultural, uma outra condição, um pensador nascido ali no meio mais culto da época, que exatamente Paris, né? A França, e que se desenvolveu dentro do pensamento existencialista materialista. É um pensador que parte da premissa da descrença em Deus e descrença do espírito, mas ele alcança algumas proposições interessantes no que se refere à liberdade e que a própria doutrina vai corroborar. É Jean Paul Sartre. Na filosofia de Sartre, ele diz que o homem, ele não tem uma essência. A essência, o intrínseco ao homem é a sua própria liberdade. Mas ele tem medo disso, tem medo da liberdade, então ele nega a si mesmo e se apega às razões que o mantém aprisionado. Em outras palavras, é a mesma coisa que o filósofo oriental falou. Então, para a gente entender um pouco mais o que Sartre fala, ele diz assim, que existem dois tipos de seres. Existem os seres em si e os seres para si. Os seres em si são, por exemplo, um livro. Um livro é um objeto, é um ser em si. Ele tem uma essência, ele é feito de papel, aqui, celulose, e ele tem uma finalidade, é transmitir informação. Tem a finalidade. O ser para si é o homem. Ele não tem uma essência, ele não tem uma finalidade. Ele é para ele mesmo. Ele é para se fazer. Ele não tem algo que o caracterize como essência, porque a matéria que há no homem não é o homem. Olha que pensamento interessante, porque, na verdade, se você olhar um cadáver, ele tem tudo que o homem tem, só não é mais um indivíduo. O que caracterizava o ser que ali estava já não ali está. Mas Sartre entende isso da perspectiva materialista, isso que é o mais interessante. Então ele diz que esse não ter uma essência cria por dentro da pessoa um vazio. Ele é inteiramente livre de fazer o que ele quer, o que ele escolher. Mas como ele não consegue lidar com esta questão desse vazio, dessa liberdade, ele então cai num comportamento de má fé, de escorar-se em razões para se sentir preso a alguma coisa. Então ele diz que o que ele faz é porque ele é um professor, porque ele é um médico, ele usa máscaras que lhe dão uma noção de alguma essência, de algum amparo, de alguma concretude. Mas, na verdade, o ser é inteiramente livre. Essa fala é uma fala que, embora nascida num pensamento materialista, ela encontra um respaldo doutrinário, porque o ser espiritual, que é criado por Deus, ele não é criado já com a configuração pronta. Ele é criado com potencialidades. E ele que vai se fazer ao longo do tempo. O caminho da evolução é um caminho de autonomia que Deus nos dá. Deus nos dá a autonomia, mas a nossa cultura não nos dá autonomia. A nossa cultura nos cria dentro de um processo de heteronomia. Quer dizer, você tem que se submeter àquilo que é ditado pelos outros. E quando você assume isso, você está assumindo um comportamento de má fé na posição de Sartre, na opinião dele. Porque você está se escorando em desculpas para não encarar a sua verdadeira realidade, que é a liberdade. Olha que interessante. Aí ele diz assim, não é o que o mundo faz de você, é o que o mundo, você permite que o mundo faça de você. E isso a doutrina também nos afirma. Influências em torno, todos teremos. Mas por que eu permito que isso altere o meu caminho? Por isso que eu permito que isso se imiscua na minha vida e faça da minha vida algo que eu não quero? Eu sou livre e eu posso escolher. E eu tenho dentro de mim todas as possibilidades. A questão é fazer, desenvolver isso que está em mim, estado potencial. Então vejam que a filosofia oriental e a filosofia ocidental, um parte de uma perspectiva espiritualista, outro parte de uma perspectiva materialista, mas converge para o mesmo ponto de entendimento, que nós somos seres culturais, e como seres que criamos cultura, nós nos submetemos à cultura que é criada. A cultura é uma construção coletiva e, por isso, ela tem um certo império sobre o indivíduo que se confronta com a cultura. Geralmente, ele perde e nós temos medo desse confronto. É mais confortável aceitar o que está culturalmente estabelecido e não brigar, e não se emaranhar num caminho que muitas vezes é de solidão. Todo mundo que representa um pensamento avançado, no seu tempo ele é solitário. Ele não encontra muito apoio. Jesus é o exemplo maior. Ele foi condenado pelo próprio povo dele. E não pelos romanos, na verdade. O romano lavou as mãos. Não foi assim a história? Então, outra contribuição que eu acho que sim, que vai nos trazer subsídios interessantes nesta reflexão de fechamento da semana, é a contribuição de outro filósofo, filósofo existencialista, só que dessa vez o existencialista espiritualista, que é o Kierkegaard. Kierkegaard, ele tem proposições riquíssimas, a gente analisa algumas aqui, nós vamos só comentar com vocês dois aspectos do que ele afirma, que é muito interessante, são dois aspectos muito interessantes nessa reflexão de hoje. Um são as dimensões da existência. Ele diz assim, que na existência nós podemos escolher entre três dimensões. Uma é a dimensão estética, a outra é a ética e a outra religiosa. Ele não usa estética no sentido da beleza, não. Ele usa estética mais no sentido da estesia, que é a capacidade de sentir sensações. Então, com dimensão estética, ele quer falar daquela escolha que privilegia o prazer imediato. Aquele indivíduo que vive para fruir prazeres e não tem muito interesse em outras coisas, esse indivíduo optou pela dimensão estética. Então, ele está na vida para aquilo que a vida tem de gostoso, de prazeroso. É o boêmio, é aquele descompromissado com as questões da vida. Já a dimensão ética, ela faz mais sentido, porque ela está dentro da ordenação da cultura, dentro das regras. É aquele indivíduo que é o cidadão respeitador da lei, que procura atuar de acordo com a legislação e ficar bem na fita, vamos dizer assim. É o cidadão que atende a esses parâmetros e a sua atuação no mundo pode chegar a ser até bastante útil para a sociedade. Mas, segundo Kierkegaard, a dimensão que propicia ao homem esse transcender é a dimensão religiosa, que o ponto central da dimensão religiosa é o desenvolvimento da fé, que é o sentimento capaz de fazer você dar aquele grande salto de superação das dificuldades, das amarras que estão na sua vida. E, efetivamente, se nós formos olhar do ponto de vista espírita essa fala de Kierkegaard, nós vamos identificar alguns elementos daquela escala espírita que Allan Kardec coloca no item 100 de O Livro dos Espíritos. Nós vamos encontrar o espírito leviano nesse que escolhe a dimensão estética. Nós vamos encontrar o espírito de condição neutra nesse que escolhe a dimensão ética. E já num patamar à frente, os espíritos de uma condição melhor, da segunda ordem, estão mais voltados para essa questão do desenvolvimento da fé. E é importante dizer que essa sequência não é uma sequência que se apresente naturalmente na vida do indivíduo como algo que você progride para alcançar a outra, não. Você não começa na estética, passa para a ética religiosa. Não é assim. Não é uma questão de gradação evolutiva. É uma questão de escolha. E você pode escolher a qualquer tempo e a qualquer momento da sua vida, você pode fazer a escolha que vai definir esse salto. Até porque ele explica que o homem, ele é uma síntese do finito e do infinito, do temporal e do eterno, né? do que é necessidade e do que é liberdade. Olha a liberdade entrando aí. A síntese, segundo o filósofo, ela é resultado de uma decisão individual. Como é que você mistura na sua vida essas coisas? Porque Deus te dá a liberdade de fazer isto. Você é uma síntese de finito pelo corpo, porque o corpo vai um dia acabar, vai morrer. Então é finito, é temporal, é da necessidade, né? O nosso corpo que nos amarra numa série de necessidades. Mas na sua realidade de espírito, você está voltado para o infinito, porque você vai evoluir e vai se aprimorar, e não há um fim para o espírito. É o infinito. É um caminho que não termina. Também, por este lado, você vê o que é eterno, né? Que não acaba. E você vê também aí a dimensão da liberdade. Dependendo de como você faz essa mistura, você tem mais de necessidade de temporal e de finito, ou você tem mais de infinito, eterno e liberdade. Como é bonita essa proposição e como ela é compatível com o que a doutrina espírita nos ensina. Porque o que nos amarra não é o limite imposto pela nossa condição social, nem de racial, nem nada disso. O que nos amarra é uma questão interna de como nós vemos isto que está no nosso entorno, na nossa vida. Então, escolher é a nossa condição. O que é que nós estamos escolhendo? Como é que nós estamos operando a nossa síntese? É mais do temporal ou é mais do que é infinito? Aí é cada um dentro do seu processo de analisar. Então vejam que a filosofia tem muito a nos ensinar e nós podemos buscar estas informações olhando-as do prisma que a doutrina espírita descortina para todos nós. E vamos lembrar de novo, na questão da liberdade, primeiro uma questão pessoal, da escolha que você faz. E segundo, uma questão coletiva, porque a liberdade também tem a sua dimensão social. E nessa questão da dimensão social, vamos trazer a contribuição ímpar do codificador quando nos apresenta a liberdade como filha da fraternidade e da igualdade. Se nós queremos construir efetivamente a liberdade no mundo em que nós vivemos, nós temos que trabalhar para instaurar a fraternidade como base. Sem essa base, não é possível construir nem igualdade, nem liberdade. Essa é a fala do codificador e ela realmente nos mostra, a própria experiência histórica nos mostra. Na União Soviética, onde se fez uma revolução com a motivação de igualdade, não se gerou igualdade. Não deu certo. Quer dizer, partiu de uma premissa falsa, que é exatamente aquela questão do que estava embaixo depor o que está em cima. A aristocracia foi deposta, criou-se uma nova aristocracia, na verdade. Criou-se uma nova condição de desigualdade, na verdade. Então, não funciona. Os exemplos da história vão nos balizar para que nós possamos fazer escolhas diferentes daqui para frente. Então, vejam que todos os temas tratados na semana são temas que nos remetem a essa questão do que estamos escolhendo fazer. Por exemplo, quando se fala aqui da lei do renascimento, quando se fala aqui da reprodução humana, e certamente se vocalizou aqui a questão do aborto, que é uma questão muito atual. Se a pessoa está na escolha da dimensão estética, ela vai privilegiar o seu prazer, a sua determinação. Por que eu vou querer uma gravidez que eu não desejei? E por que eu vou me sacrificar por um ser? Eu privilegio o meu prazer e vou abortar isso aqui, me livrar desse problema. Se a pessoa está na dimensão ética, ela vai buscar na racionalidade da lei, brechas e motivos e justificativas para também se ver livre do problema que se apresentou na vida dela de uma forma inadequada. Mas se a opção é pela dimensão religiosa, o indivíduo entende que a vida não é algo que esteja submetido ao nosso arbítrio. Entende que a vida é criação divina. E dentro dessa perspectiva que a fé desenha, vai respeitar a vida e buscar caminhos de possibilitar aquela vida se desenvolver. E são muitos os caminhos. Então, a escolha é sempre do indivíduo. Não tem um... Por mais que haja lei, por mais que haja a repressão, que é algo presente na sociedade dos homens, quando não existe uma autonomia, porque autonomia não é a ausência da lei, autonomia é o entendimento da lei, e então eu vou me comportar, eu vou me dirigir no mundo de acordo com esse entendimento livre. Então, eu vou atuar desta forma. Então, havendo a heteronomia, quer dizer, a lei é dada no conjunto da sociedade, entendemos que ela é importante, mas quando ninguém está vendo, eu vou atuar do jeito que eu quero. Então, isso é algo muito presente no nosso meio hoje. Para o efeito social, todo mundo está dentro da lei. E tem muitas situações em que a justificativa é: ah, mas isso está de acordo com a lei. Mas será que isso é moral? Será que isso é ético? Está dentro da lei. Quer dizer, a lei prevê isto. Mas é a lei do mundo. Perante a lei de Deus, como está esta atuação? Então, a escolha dessa dimensão religiosa que, de repente, é o processo que nos cabe fazer. E quando a gente fala da dimensão religiosa e da fé, nós estamos falando de uma possibilidade que se desenhou a partir do século XIX de entendimento daquilo em que se deve crer. Porque antes disso havia aquela questão da fé cega. Você tem que acreditar porque alguma autoridade disse que é assim. Heteronomia. Agora não. Agora o que a doutrina espírita propõe é autonomia. Os espíritos chegam a dizer que é melhor rejeitar 9 verdades a aceitar uma só mentira. Então, convida a razão a participar desse processo, a entender como é essa dinâmica da vida, da perspectiva das reencarnações e da perspectiva da interação com o mundo espiritual. É uma dinâmica nova que o Espiritismo traz ao nosso entendimento, e isso muda a configuração daquilo que Jesus falou. Uma coisa é o que ele falou dentro da perspectiva de uma única existência e de seres espirituais totalmente segregados do nosso convívio. Outra coisa é essa mesma fala dentro de um contexto em que nós percebemos que os espíritos estão presentes em nossas vidas, muito mais às vezes do que nós podemos supor. Então, a nossa relação com essa dinâmica espiritual, ela interfere no processo de viver, e isso precisa ser considerado no dia a dia, quando vamos fazer as nossas próprias escolhas. Bom, o tempo corre célere, e eu queria dizer para vocês que, quando a gente trabalha com a questão da liberdade aqui, nós analisamos alguns aspectos culturais muito adversos à liberdade. Por exemplo, a questão do trabalho. Nós vivemos numa cultura capitalista em que pressupõe-se a liberdade de você escolher que profissão você quer. Só que essa escolha não é tão livre assim, porque quem não tem acesso aos estudos fica inibido de fazer a sua escolha e tem que fazer o trabalho que sobra, aquilo que no contexto social se lhe permite. E nós vivemos numa cultura em que o dinheiro produz dinheiro, então quem tem dinheiro muitas vezes não tem interesse em abrir campos de trabalho. E fica o trabalhador com a sua força de trabalho sem ter para quem vender. Então, não há tanta liberdade assim. A gente analisa isso. Outra questão presente é a questão das drogas. A abordagem da droga é a abordagem da dimensão estética, é a oferta do prazer. Então, as pessoas que se aproximam desse tipo de consumo, elas estão buscando o prazer imediato, que esconde uma grande algema no processo subsequente em que a pessoa fica escravizada ao vício. Outra questão que a gente analisa aqui, que eu gostaria de me deter um pouco mais, é a questão do amor. Nós temos, na vida terrena, estabelecemos relacionamentos. E, nestes relacionamentos, a nossa busca é a busca da felicidade pelo exercício amoroso. Quem é aqui que vai dizer que não quer encontrar sua alma gêmea, né? Todos nós buscamos essa realização, essa complementação, porque nós fomos criados com essa perspectiva. Deus criou o ser, o espírito, que não tem sexo. Mas, na configuração da encarnação para o processo evolutivo, ele vai se apresentar como homem ou como mulher. Homens e mulheres, desde que o mundo é mundo, são impelidos por esta busca do amor à interação sexual, porque é assim que a vida se espalha pela face da Terra. Sem isso não tem vida, não tem reencarnação, não tem evolução, não tem nada. Então a sexualidade é força divina na realidade dos homens. Mas é um exercício para o desenvolvimento do potencial amoroso, que é uma questão da alma. E esta experiência não tem sido fácil num mundo de provas e de expiações. Eu começo essa discussão aqui no livro por um texto poético belíssimo de Guilherme de Almeida, que é príncipe dos poetas na época do modernismo brasileiro. E ele constrói um poema descritivo. Ele descreve a natureza e, no final, ele fecha com uma reflexão sobre o amor, que eu acho muito apropriada ao nosso nível de vivência amorosa. Então, ele diz assim: amo os lagos azuis, de alvas águas tranquilas, entre os cílios de junco. Eles são a pupila da terra, olhando o céu de gaze, olhando no alto, asas, astros e a clara amplidão de cobalto. Quando o céu se entristece, o lago é triste. Quando o céu se alegra, o lago é alegre, espelhando a vida azul do espaço e pondo luz e cores na morna prostração das águas incolores. É um pedaço de céu exilado na terra. Mas na órbita de areia e líquens que o encerra, lá onde vivem seres singulares sob o vogar dos brancos nenúfares, sem reflexo de céu, sem arrepio de inseto, o lago é sempre o mesmo, impassível e quieto. Sob o amplo céu do amor, alto, inconstante e vago, uma noite eu sonhei que minha alma era um lago. Esse é o poeta falando. Ele fala uma coisa que é da realidade de todos nós. Porque essa coisa da natureza, você olha o lago, o céu, você vê que o lago reflete o céu. Então, se o céu está cinza, o lago é cinza, o céu está azul, o lago é azul. Mas lá por baixo, lá onde vivem os peixinhos, não há essa mudança. E o amor humano é igual ao céu, ele muda muito. Um dia está uma coisa boa. Ah, meu amor, você está tão bem, está tão bonito. Eu tive tanta saudade de você. Está ótimo, né? De repente, você, com quem você esteve? Né? Com quem era, aquela pessoa que você estava conversando ali? Você vai sair com essa roupa? Impossível. Tem essas coisas. É alto, às vezes não se alcança, porque quem você ama, ama o outro, né? O Carlos Drummond de Andrade já tem um poema que fala isso, né? Que amava fulano, que amava cicrano. É fora do seu alcance, às vezes, está na sua realidade, mas é inconstante. Um dia está céu azul, outro dia está cheio de nuvem, outro dia está tempestade, aquele furacão. E quando isso acontece, todo mundo gostaria que isso não mexesse tanto em profundidade. A gente gostaria de ser como o lago. Só na superfície reflete, mas embaixo a gente não se tumultuasse tanto. Mas, na verdade, o sofrimento é grande. Quando as coisas não vão bem no cenário da relação, não vão bem na saúde, não vão bem em nada. Tudo se modifica. Então a gente começa com esta percepção de que num mundo de provas e expiações, o amor ainda é alto, inconstante e vago. E aí cabe o exercício da tolerância, do respeito, da capacidade de negociação para levar a bom termo uma relação. Não é fácil. E a tendência é aquela de aprisionarmos o outro para o nosso próprio prazer. Toda experiência de amor está conectada, em geral, com essa tendência de se limitar ao outro, de se apropriar do outro. Então, é um amor possessivo, egoísta, essa forma de amor que não constrói, que não enriquece a personalidade. E aí a gente conta aqui uma outra fábula. Eu sei que vocês gostaram muito da Pipa e a Flor, né? Que está lá nos Caminhos do Amor. Aqui nós contamos outra fábula do mesmo autor para explorar essa questão da possessividade amorosa, que é marca forte da nossa cultura ainda, que é a fábula da menina e o pássaro encantado. Conhecem essa? Então, rapidinho, havia uma menina que tinha um pássaro como seu melhor amigo, só que não era um pássaro comum, ele era um pássaro encantado. E o encantamento era o seguinte: ele sabia falar, ele contava histórias, cantava cantigas, e quando ele voava para lugares distantes, ele voltava com as penas coloridas, com as cores daquele lugar. Então voltava, se ele fosse para um país como o Brasil, voltava todo verde, alaranjado, vermelho, né? Amarelo, país tropical. Se ele voasse para um país frio, cheio de neve, voltava com as penas prateadas. E a menina ficava encantada. Ela ouvia o pássaro por horas e horas cantar cantigas daquele lugar, contar as histórias, e ficava embevecida. E ela pensava assim: ah, mas por que que ele tem que ir embora? Porque chegava um dia que ele dizia: menina, eu tenho que ir. E ela dizia: ah, não vai, eu sinto tanta saudade. Aí ele dizia: sim, eu também sinto saudade, mas se eu não for, a saudade não vem. E o amor precisa da saudade. E ela não acreditava muito nisso. Então, quando ele foi, ela elaborou uma ideia ruim. Quando ele voltar, eu vou comprar uma linda gaiola e vou prendê-lo dentro da gaiola. E ele não vai poder mais ir embora. Ela executou esse plano, prendeu o pássaro na gaiola na outra vez que ele veio. E quando ele acordou, que viu a situação, ele falou: ah, menina, por que você fez isso? Agora eu vou esquecer as cantigas, as histórias, e as minhas penas não vão ser mais coloridas. E ela não acreditou, ela pensou assim: ele se acostuma, porque a gente se acostuma com tudo. Na verdade, a gente se acomoda, não é? E aí os dias foram passando, as penas ficaram cinzas, caíram, e ele emudeceu. Aí ela olhou aquele pássaro, falou: bom, mas esse não é o pássaro que eu amava. E lá um belo dia ela resolveu que não dava mais para continuar, resolveu abrir a gaiola e deixou que ele se fosse. Ele agradeceu e se foi. E a partir dessa saída dele, ela passou a ter uma atitude interessante, porque ela estava triste com a ausência dele, mas ela começou a ter uma esperança que em algum momento ele iria voltar, colorido como ela amava. E todo dia ela se enfeitava, porque podia ser o dia que ele iria chegar. Essa é a fábula, também de Rubem Alves, e uma metáfora de relações afetivas. Segundo o depoimento do próprio autor, ele construiu a fábula em relação à vida dele mesmo com a sua filha, porque a filha reclamava muito da ausência dele, que viajava a trabalho. Mas pode ser aplicada à questão do relacionamento amoroso, porque é algo muito pertinente aos casamentos. Enquanto há a relação encantada do namoro, os encontros se dão em momentos estratégicos e sempre tem muita coisa para conversar, contar, muito colorido. Depois do casamento, geralmente a gaiola se fecha e as pessoas se sentem aprisionadas numa situação que elimina a motivação. É fácil você perceber que um casal já tem mais tempo juntos porque você percebe que não há mais motivação para conversar, para contar as histórias, para cantar as cantigas. As coisas vão entrando num processo de repetição rotineira e de tédio. Mas quando a gente analisa a fábula aqui, a gente analisa do ponto de vista espírita, entendendo que o pássaro não é o homem e a menina não é a mulher. Não devemos fazer essa interpretação. Nós devemos entender aqui duas naturezas que são próprias de cada um de nós. A natureza pássaro e a natureza menina. A natureza pássaro é o infinito, é o eterno, é a dimensão da liberdade. A natureza menina é a dimensão do temporal, do imediato, que faz parte da realidade dos seres encarnados. Então, todos nós estamos na Terra para realizar a nossa natureza pássaro, para aprender a voar e para dar os nossos voos e para mergulharmos no colorido e na diversidade da cultura terrena. A gente que vive só no Brasil, a gente só tem o colorido do Brasil, mas é bom conhecer outros coloridos, ver a diversidade do mundo em que nós vivemos. Então, a nossa natureza pássaro anseia por estas realizações. E a natureza menina é mais identificada com aqui, com agora, com a rotina, com a acomodação, com o conforto, e tende a aprisionar, a fechar a porta da gaiola. Na relação a dois, pode acontecer de manifestar a natureza pássaro em uma, a natureza menina em outra. E aí a situação não vai seguir um processo natural de crescimento, porque por mais que você ame uma pessoa, ninguém ama uma prisão. E não há relação que se sustente quando se apresenta essa acomodação rotineira que não descobre mais o encantamento presente na vida que nos cerca. Então, a gente analisa aqui essa história e comenta esses aspectos da relação a dois, que, longe de ser um motivo de libertação, vem sendo uma entrave à liberdade que nós podemos alcançar. Que liberdade é essa que se pode alcançar vivendo num mundo de provas e expiações? Jesus desenhou o caminho. Primeiro, permanecer nas palavras dele. Nós que estamos numa casa espírita, nós fazemos parte daquele grupo de discípulos que, ouvindo Jesus no debate com os fariseus, nos alinhamos ao lado de Jesus. Senão não estaríamos aqui, não é verdade? Então, nós já superamos a dimensão estética, porque não é só o prazer que nos interessa. Se fosse, não estaríamos aqui numa tarde de domingo. O que nos falta? Então, entender que escolher Jesus nós já escolhemos, mas nós precisamos permanecer na palavra dele, entender o que ele ensinou. Não se pode entender o que ele ensinou sem ter chaves interpretativas dessas falas. Essa chave está toda no Espiritismo, como diz Allan Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós precisamos estudar o Espiritismo para nos apropriarmos destas chaves, entendermos a fala de Jesus, que esse é só o primeiro passo. O segundo passo, ser discípulo. Sendo discípulo, o mestre ensina, você aprende e faz. Porque não dá para ser discípulo sem a disposição de atuar conforme o ensinamento recebido. Terceiro passo, conhecer a verdade. E aí não vamos entrar aqui em discussões filosóficas sobre verdade. O que nós queremos neste momento é perceber que há um roteiro para alcançar essa verdade que liberta. Se nós já tivéssemos posse dela, já estaríamos livres. Estamos encarnados em mundo de provas e expiações. Estamos limitados por um equipamento que restringe as nossas possibilidades de percepção desse universo amplo em que estamos mergulhados. Então, não temos posse da verdade. Nós conhecemos aspectos, informações sobre o universo que a doutrina nos traz e que amplia o nosso entendimento. Isso sim. Mas posse dessa verdade libertadora é a busca que ainda nos cabe empreender. Fica aí o desafio. E a gente quer fechar essas considerações, deixando também uma mensagem poética que é consoladora, porque nós estamos falando de liberdade. Liberdade pressupõe poder decidir onde ir, onde não ir, escolher, mas a vida na Terra impõe alguns limites. Como falamos, os limites culturais podem ser ultrapassados, depende de escolher a dimensão certa para fazer a mistura certa na nossa realidade. Agora, existem limites que são colocados para nos proteger. E aí é a providência divina agindo em nosso favor. Saber discernir o que é um, o que é outro, depende de sabedoria. Vamos pedir que Jesus nos dê essa sabedoria, não é? Então, esse poema fala de cerca. Maria Dolores, pela psicografia de Chico Xavier, constrói esse texto falando para nós que estamos encarnados. Há uma boa, escuta. Nas tuas horas lentas de amargura, cansaço, solidão e luta, ouvimos nós, noutros pontos do espaço, a fala muda que nos apresentas. Indagas muitas vezes na oração de espírito cansado e sofredor. Se tudo que esperei foi sonho vão, por que amarei assim sem ter amor? Por que consagrar-me a filhos que amo tanto, se me oferta por triste recompensa a incompreensão imensa que me encharca de pranto? Por que dedicar-me ao lar que me magoa, onde ninguém considera as lágrimas que tenho ou a cruz que me agrilhoa? Que motivos me levam a entregar-me de todo a certo coração que me espezinha e me cobre de lodo, depois de ironizar as ilusões que eu tinha? Que razões me trazem a consciência presa a certo compromisso, se aqueles que mais amo na existência não querem saber disso? Dói-nos ouvir do além a dor com que indagas, trazendo o coração aberto em chagas. É a esposa distante, é o esposo esquecido do trabalho de paz que abraçou na vida. É um filhinho doente, gradeado em leito merencório. É um parente infeliz do sanatório. É uma pessoa amiga a tirar-nos no rosto acusações sem base, em vinagre, censura, a tornar-nos doentes de desgosto ou cansados de dor às portas da loucura. Ainda que tudo isso te aconteça, a uma boa não fujas. Tolera quem te fira, ama, perdoa, sem que a força do amor em ti se arrefeça. Não fossem as prisões que nos guardam no mundo, tristes agrilhões sem forma definida, e voltaríamos nós aos erros de outras vidas em delírio profundo. As provas que te agridem em áspera refrega, o peso enorme dos tormentos teus, a dor da obrigação nas cruzes que carregas, são as cercas de Deus. Muita paz. Muito obrigada. E assim, queridos irmãos, nós tivemos a participação da nossa querida Dalva Silva. Obrigada, Dalva, pela mensagem que você nos trouxe no encerramento da 29ª jornada. Que Deus abençoe e leva para os capixabas o abraço do Movimento Espírita de Alagoas.